Eu estava a vagar, precisava me encontrar. Mas por onde começar? Qual direção seguir? Me tomou pela mão, mostrou minha direção. Voltei aos primeiros passos, recomecei a viver. Back in the dias, aquelas noites frias, a gente nem tinha nascido e por mim você morria. Se entregaria, porque ele já sabia que do sacrifício santo a gente precisaria. E quem diria que eu seria um dia mais um crente efervescente a pregar a sua estia. Se espalharia a sua agonia, que eu acreditaria um dia, ninguém diria não. Eu era pó nos pés da multidão e do nada tu me fez, eu nasci da tua mão. Eu era só, em meio à tentação, eu falhei, eu pequei, renasci do teu perdão. Pois se fez réu, se entregou pros cruéis, te julgaram os que não são dignos de calçar teus pés. Foi covardia, só que foi minha culpa, você foi açoitado por fazer nada, me desculpa. É que apesar de eu nunca estar errado, eu também não sou capaz de assumir os meus pecados. E na real, eu tava preocupado só em alimentar meu ego, eu tava todo errado. E assim eu vim, descalço aqui eu vim. Pergunta pra você se você acredita em mim. Me arrependi, sim, eu me arrependo. Só que isso não faz o tempo parar, eu tô sabendo. Livrou-me de todo mal. Hoje não ando igual. Cristo é o meu farol. Transformou as trevas em luz. Livrou-me. A gente tem que admitir. Outro Deus como o nosso não há. Ao ver o homem em sua degradação, Deus Pai convoca uma urgente reunião. Então o Filho se oferece pra morrer em nosso lugar. Livrou-me de todo mal. Hoje não ando igual. Cristo aqui pra poder te amar, te adorar e te servir. Quando sofri pros teus braços eu corri, me ajoelhei, me entreguei, orei e te ouvi. Foi nesse dia que pro mundo eu morri, conheci o teu plano de salvação e renasci. Antes um fraco acostumado a cair, mas pela sua misericórdia hoje me reergui. E o Senhor ali no Getsemani acreditou muito mais em mim do que eu mesmo já criei. Ele, Eli, lama sabachthani, carregando as broncas dos meus pecados sobre si. Demorou pra eu me ligar, mas descobri que o Senhor batia a porta, mas eu que tinha que abrir. No teu amor descansei e percebi o quanto teve que chorar pra que eu pudesse sorrir. Por um tempo eu tentei até fugir, fingi, tentei me enganar, mas eu não consegui. Daí concluí que eu que tinha que agir, senti a partir dali que sou nada sem ti. Desculpa aí, sei que não mereci, cada vez que dou mancada sei que volta a te ferir. Não vou mentir, sei o quanto te ofendi, mas meus erros reconheci e deles me arrependi. Livrou-me de todo mal. Hoje não ando igual. Cristo é o meu farol, transformou as trevas em luz. Livrou-me de todo mal. Hoje não ando igual. Cristo é o meu farol, transformou as trevas em luz. Livrou-me de todo mal. Hoje não ando igual. Cristo é o meu farol. nesse imenso mar, há um farol pra me guiar.